Instrumentos de cordas chineses. Programa de Anla Cha. Thank you. Na China antiga, a classificação dos instrumentos musicais era feita segundo os materiais de que eram feitos. Assim, havia 8 grupos de instrumentos: Baiyin, o metal, no qual se incluíam os diversos tipos de sinos; a seda, no qual se incluíam as cítaras; o bambu, na qual se incluíam as flautas; a cabaça, no qual se incluíam os órgãos de boca; a terra, no qual se incluíam as ocarinas; a pele, no qual se incluíam os tambores; e a madeira, batida ou raspada. Atualmente, os conjuntos musicais organizam-se por grupos de instrumentos: as cordas, shansuo; as cordas e os instrumentos de sopro, shedzuo; os instrumentos de sopro e as percussões, tsuita; os gongos e os tambores, logu. A cultura chinesa não evidencia a importância da voz como instrumento musical, embora ela esteja presente nas baladas cantadas, na ópera, no teatro de marionetas, na recitação, no canto budista e taoísta, ou nas expressões musicais populares ou das minorias étnicas. A China tem inúmeros géneros musicais e uma organologia muito variada. Entre os instrumentos de cordas, os instrumentos mais culturalmente relevantes são as cítaras Qin e Tang e o alaúde Pipa. Mencionar ainda a cítara Yanqin, a harpa Kongou, hoje desaparecida, e o alaúde de três cordas, Sanqian. Thank you. Entre os cordofones de arco, aparentados aos violinos, salientamos o arhu. O chin é um instrumento solitário, uma cítara com grande subtileza e requinte sonoro, que pode conjugar-se com a voz e a flauta chao. Associado aos homens letrados, com o mesmo atributo da caligrafia ou da pintura, o qin é o mais estudado dos instrumentos musicais chineses. O nome, desde o século XX, foi aplicado para aludir também a outros instrumentos musicais. O yan qin, uma espécie de símbolo trapezoidal e de cordas percutidas. O uqin, qin bárbaro, uma espécie de violino com duas cordas tocado com um arco. E o kan qin, qin de metal, termo que designa o piano ocidental. Ou dian tse qin, o qin elétrico, para o sintetizador. Qin designa o mesmo instrumento. O prefixo Qu antes significa antigo. Qixian Qin, instrumento de sete cordas, é outra designação alternativa. As suas cordas são puxadas pelos dedos do intérprete. Quando é tocado, simboliza a união do céu, da terra e da humanidade. Este simbolismo ecoa nos três tipos de som que produz. O som aberto, San Yin, representa a terra. O som da série harmónica, Fa Yin, representa o céu, e o som abafado, Han Yin, representa os seres humanos. Existem sete sons abertos, as sete cordas, estando as mais agudas mais próximas do instrumentista, 91 de série harmónica e 147 de sons abafados. Existem mais de 30 técnicas empregues na interpretação. As cordas são tradicionalmente em seda e passam sobre um cavalete fixo com 10 a 13 cm de altura. As cravelhas individuais regulam a tensão das cordas. Desde os anos 50 do século XX, foram introduzidas cordas de metal e de nylon. Thank you. Foi pela primeira vez mencionado no Cânon dos Poemas, ou Livro dos Cantos. Se Jing, o mais antigo compêndio de poesia chinesa, com composições datadas entre o século XI e VII a.C. O mais antigo exemplar organológico foi encontrado em Suitou, num túmulo do século V a.C., com 116 cm de comprimento, 6,6 cm de largura e 9 cm de altura. Tinha só 5 cordas. Cítara com cavaletes móveis, com as cordas estendidas por todo o comprimento da caixa de ressonância. Também chamado Gutank, cítara antiga, ou Chintank. O número das suas cordas tem variado ao longo das épocas. Tinha 12 cordas entre os séculos 10 e 14, depois 15 ou 16, e no século 20, a partir dos anos 60, passou a ter 18, 21 ou 25 cordas. Thank you. modelo mais utilizado tem 21. Em tempos recuados eram de seda, mas atualmente são frequentemente em metal. O instrumento é tocado com as unhas, assente numa mesa, afinado em escala pentatónica, e a sua origem remonta ao século III. Aparece na iconografia da dinastia Tang. Até ao século XX, a sua tradição foi essencialmente oral e manuscrita. Era interpretado pelas cortesãs refinadas para o prazer da nobreza e dos letrados, sendo o antagonista do Qin. Esta oposição interior e exterior entre os dois instrumentos pode ser encontrada nos inúmeros ruídos e fraca intensidade do Qin, em contraste com os sons claros e distintos do Tang. O antepassado do Tang poderá ser a cítara Xe, cujos mais velhos exemplares datam do período dos reinos combatentes, do século V a.C. a 221 d.C., e tinha entre 25 e 50 cordas. É muito mencionado na antiga literatura chinesa, mormente no Xe Jing e nos Analetos de Confúcio, Lun Yu. Thank you. No tomo consagrado à música chinesa, das Mémoires concernant les Chinois, publicado em Paris em 1779, o padre Jean-Joseph Marie Amiot, que viveu entre 1718 e 1793, missionário jesuíta em Pequim, redigiu que, entre este povo, existia um instrumento de cordas dedilhadas que consistiu inicialmente numa tábua de madeira seca e leve, sob a qual distenderam cordas de seda. Com o tempo, esta cítara, também chamada Qin, bem como o Che, sua variante, sofreu modificações, passando a ter uma forma encurvada como uma abóbada. Sendo considerado um dos mais antigos cordofones conhecidos neste país, a sua invenção é atribuída a Fuqi. Estes dois engenhos musicais, Qin e Che, foram introduzidos por Fuqi, que viveu entre 2953 e 2828 a.C., de acordo com a datação tradicional. Um herói fundador e civilizador. nome pipa congrega duas sílabas, pi e pa, as quais, segundo um texto de Liu Qi, da dinastia Han, refere-se ao modo como o instrumento é tocado. Pi é bater nas cordas para fora com a mão direita e pa é puxar a corda para dentro na direção da palma da mão. Thank you. É um alaúde de corpo piriforme, madeira, com quatro cordas puxadas pelos dedos. Tocado há cerca de 2000 anos, permanece um dos instrumentos mais populares da China. A sua proveniência poderá ser da Ásia Central ou da Índia, a mesma do Barbat ou Barbud persa, de onde provavelmente derivou o nome pipa. Iconografia do Barbat data do século I a.C., na Báctria. Muito apreciado na época Tang, entre 618 e 907, entre nómadas e cortesãs, foi um instrumento muito tocado na corte e entre os mais privilegiados da sociedade. Também na época Tang, ele terá passado a ser tocado a solo, apenas com os dedos e as unhas, sendo abandonado o uso do plectro. O biwa, seu equivalente no Japão, é ainda tocado com um plectro. Thank you. século XX, muitos compositores chineses e ocidentais criaram obras para este instrumento, a solo, para conjuntos de câmara e para orquestra. Entre eles constam Terry Riley, Philip Glass, Minoru Tamaki, Turing Brahm, Lou Harrison, Tan Dun, Bright Cheng, Chen Yi, Zhou Long, Bon Chin Lam e Carl Stone. O alaúde de três cordas, corpo pequeno, braço comprido, desprovido de trastos e com tamanhos diversos, chama-se na China Sanchan, ou seja, três cordas, sendo durante muito tempo conhecido como Shanze. Tem um ressoador retangular redondo, revestido com pele de serpente. É muito usado no acompanhamento de narrativas cantadas, dramatizações musicais e integra grupos instrumentais. No norte da China, é mais comprido que no sul. O chamisen japonês deriva do sanchan. Thank you. Tradicionalmente, este instrumento é tocado com um plectro duro, feito de corno de animal, atualmente feito de plástico ou, alternativamente, com as unhas. A técnica utilizada partilha similitudes com o pipá. Outra técnica utilizada é o uso de harmónicas a bater com o plectro ou com as unhas na pele do instrumento. Arhu é um instrumento musical constituído só por duas cordas, tocado verticalmente com um arco, feito normalmente com crina de cavalo. Tem um corpo cilíndrico e o seu pescoço atravessa a caixa de ressonância. Em chinês, a sílaba har significa dois e hu indica que é da família uqin, instrumentos de cordas com arco. É conhecido no Ocidente como violino chinês. Conhecido há mais de 1000 anos, é um dos mais apreciados da China. Thank you. Supõe-se ter uma origem pré-mongol e ser uma transformação do Chechin. O Chechin será um instrumento do povo Che, da Ásia Central, e terá entrado na China por volta do século X. Será um parente do Morinhur, o violino com cabeça de cavalo, um dos principais instrumentos do povo mongol. entrou na China no período da dinastia Song, entre 960 e 1279, e era nessa altura chamado Ji Qin. Em breve, a segunda geração do Hu Qin estava entre os instrumentos tocados na corte imperial. Durante as dinastias Yuan, entre 1206 e 1368, Ming, entre 1368 e 1644, e Qing, entre 1644 e 1911, o Arhu obteve um grande desenvolvimento associado às óperas, seguindo a sua interpretação diferentes orientações estilísticas ou escolas. A sua sonoridade assemelha-se à da voz humana, podendo imitar sons de aves e do cavalo. É um instrumento muito expressivo, com uma gama emocional que vai do registro melancólico à alegria esfuziante. Uma versão maior e mais grave do Arhu chama-se Chonggu, faz parte da família Wuqin e foi criado por volta de 1930. O instrumento tem o ressoador revestido com pele de cobra e duas cordas. O Gaohu ou Yuehu é uma variante do Arhu, com um tom mais agudo e um ressoador mais pequeno. Foi desenvolvido na década de 1920 por um músico chamado Lu Wanchan e usado na música e ópera cantonesa. Juntamente com o Zhonghu, o Arhu, o Banhu, o Qinghu e o Sehu, faz parte da família Huqin. O Sehu possui quatro cordas em pares, tocadas pelo deslizar sobre elas de um arco. Como os anteriores, é segurado verticalmente e a caixa de ressonância fica no colo do músico. Na Mongólia, chama-se Kuchir. Este programa teve locução de João Soares Santos. Realização de Alexa.